quando tudo parece perdido, quando falta um ombro amigo, o inimigo quer tirar proveito da situação. Quando as portas estão todas fechadas e sentado à beira da estrada, você sente que todo o controle fugiu de suas mãos. Quando o certo parece o avesso e a alegria mudou o endereço, você tenta, porém, de si mesmo não pode fugir. E aí só existe um caminho, é deixar Jesus agir sozinho. Ele tem o controle de tudo e sabe agir. Ele entra na história e muda o cenário e acerta aquilo que está errado. O que está quebrado conserta e põe no lugar. Se o vaso trincou, ele faz novamente. Ele tem oficina que conserta a crente, e quem está carente de ajuda, ele vai ajudar. Ele muda o perdido em achado e acerta o que está errado. Quem partiu sem destino e sem rumo, ele faz retornar. Da derrota ele faz vitória, ele muda o rumo da história e decreta com todas as letras vitória em seu lar. Roubou o que é teu, usurpando o que Deus te deu. Ah, mas não vai ficar desse jeito, Deus não vai deixar. Ele vai devolver novamente. O diabo não ganha do crente. A muralha que está em tua frente, Deus vai derrubar. Na história e muda o cenário e acerta aquilo que está errado. O que está quebrado conserta e põe no lugar. Se o vaso trincou, ele faz novamente. Ele tem oficina que conserta a crente, e quem está carente de ajuda, ele vai ajudar.